Fecheiro 10, Albans, Minnesota, 1929. Chegamos a Albans ao início da tarde e, pelo que vejo ao entrarmos na estação, esta mal pode ser considerada uma vila. O Mayor está na plataforma a céu aberto e, assim que desembarcamos, somos levados em fila para uma casa senhorial que fica a um quarteirão da estação. O azul brilhante da manhã desvaneceu-se, como se tivesse passado demasiado tempo ao sol. O ar arrefeceu. Já não estou nervosa, nem preocupada. Só quero que isto acabe. Há menos pessoas aqui. Umas 50, mas enchem o pequeno edifício de tijolo. Não há palco, pelo que avançamos para a frente, onde nos viramos para a multidão. Mr. Curran profere uma versão menos florida do discurso que apresentou em Minneapolis e as pessoas começam lentamente a avançar. Em termos gerais, parecem mais pobres e mais amáveis. As mulheres usam vestidos de camponesas e os homens parecem desconfortáveis nas suas roupas domingueiras. Não ter esperança torna toda a experiência mais fácil de suportar. Acredito piamente que vou voltar para o comboio para ser descarregada na próxima vila, exibida com as crianças que restem e recambiada outra vez. Os que não forem escolhidos irão provavelmente regressar a Nova Iorque e crescer num orfanato. E talvez isso não seja assim tão mau. Pelo menos saberei com o que contar. Colchões duros, lençóis ásperos, matronas austeras, mas também amizade com outras raparigas, 3 refeições por dia, escola. Posso voltar a essa vida. Não preciso de encontrar uma família aqui e talvez até seja melhor que não encontre. Enquanto vou pensando isto, apercebo-me de que está uma mulher a observar-me com atenção. Tem mais ou menos a idade da minha mãe. Cabelo castanho, ondulado, cortado curto e feições simples e fortes. Está a usar uma blusa branca de colarinho alto e pregas verticais, um lenço escuro com um padrão de cornucópias e uma saia simples cinzenta. Tem sapatos pretos pesados nos pés e um medalhão oval num fio de ouro ao pescoço. O homem a seu lado é cheio e florido, com cabelo arruivado, despenteado. Os botões do seu colete esforçam-se para conter a cintura que faz lembrar um tambor. A mulher aproxima-se de mim. Como te chamas? Niamh. Eve? Não, Niamh. É irlandês, respondo. Como é que se escreve? N-I-A. M-H. Ela olha para o homem cujo rosto se abre num sorriso. Acabadinha de sair do barco, diz ele. Não é verdade, minha menina? Bem, não, começo eu. Mas o homem interrompe-me. De onde és? De County Galway. Ah, está bem. Ele acena com a cabeça e o meu coração acelera. Ele conhece a minha terra. A minha família é de County Cork. Vieram há muito, durante a fome. Formam um par peculiar. Ela, circunspecta e reservada. Ele, a saltaricar nos dedos dos pés, a vibrar de energia. O nome teria de mudar, diz ela ao marido. Como queiras, minha querida. Ela inclina a cabeça e olha para mim. E quantos anos tens? 9, minha senhora. Sabes cozer? Aceno com a cabeça. Sabes fazer ponto de cruz e bainhas? Sabes pespontar à mão? Relativamente bem. Aprendi vários pontos sentada no nosso apartamento em Elizabeth Street para ajudar a minha mãe quando ela aceitava trabalho extra de cerzir, remendar e por vezes até de costurar um vestido inteiro a partir de uma peça de tecido. Muito do trabalho provinha das irmãs Rosenblum, que moravam no andar abaixo e faziam trabalhos mais elaborados, ficando satisfeitas por a mãe se ocupar das tarefas mais entediantes. Eu ficava ao lado dela, a vê-la desenhar padrões com giz em cambraia e calico, e aprendi a fazer o simples ponto de cadeia larga para marcar a forma que a peça de roupa viria a ter. Quem é que te ensinou? A minha mãe. E onde é que ela está agora? Morreu. E o teu pai? Sou órfã. As minhas palavras ficam a pairar no ar. A mulher acena com a cabeça ao marido, que pousa uma mão nas costas dela e a leva até a um dos lados da sala. Vejo-os a conversar. Ele abana a cabeça descaída e esfrega a barriga. Ela encosta uma mão aberta ao peitilho da blusa e aponta para mim. Ele inclina-se de mãos no cinto e sussurra-lhe qualquer coisa ao ouvido. Ela olha para mim, de cima a baixo. Depois voltam a aproximar-se. Eu chamo-me Mrs. Byrne, diz ela. O meu marido é negociante de roupas de senhora e empregamos várias mulheres da zona para fazerem roupa por encomenda. Andamos à procura de uma rapariga que saiba usar bem a agulha. Isto é tão diferente do que eu esperava que não sei o que dizer. Vou ser sincera contigo. Não temos filhos e não estamos minimamente interessados em sermos pais adotivos. Mas se fores respeitadora e trabalhadora, serás tratada com justiça. Aceno com a cabeça. A mulher sorri e as suas feições alteram-se. Pela primeira vez, quase parece amistosa. Bom, dá-me um aperto de mão. Vamos assinar os documentos, então. Mr. Curran, sempre por perto, aborda-nos e leva-nos para a mesa onde os formulários necessários são assinados e datados. Julgo que descobrirão que a Niem é muito responsável para a idade que tem, diz-lhes Mrs. Scatcherd. Se for educada num lar rígido e temente a Deus, não há qualquer motivo para se pensar que não poderá tornar-se uma mulher de valor. E puxando-me à parte, sussurra. Que sorte teres arranjado uma casa. Por favor, não me desiludas, nem à Children's Aid Society. Não sei se terás outra oportunidade. Mr. Byrne põe a minha mala castanha ao ombro. Sigo e a mulher pela casa senhorial, ao longo da rua sossegada, e até à esquina em que estacionaram o Ford Model A preto, à frente de uma montra modesta, com cartazes escritos à mão, a anunciar sardinhas norueguesas em óleo, 15 cêntimos, bife redondo, 36 cêntimos a libra. O vento agita as poucas árvores altas que ladeiam a estrada. Depois de guardar a minha mala no porta-bagagens, Mr. Byrne abre a porta de trás para que eu entre. O interior do carro é preto, os assentos de pele são frios e escorregadios. Sinto-me muito pequena na parte de trás do automóvel. Os Byrne ocupam os seus lugares e não se viram para mim. Mr. Byrne levanta a mão e toca no ombro da mulher que lhe sorri. Com um rumorejar profundo, o automóvel ganha vida e lá vamos nós. O casal está a ter uma conversa muito animada, mas eu não ouço nenhuma palavra. Minutos depois, Mr. Byrne entra no acesso de uma casa modesta, de estuque branco, com um rebordo castanho. Assim que desliga o carro, Mrs. Byrne vira-se para mim e diz: decidimo-nos por Dorothy. Gostas do nome? Pergunta-me Mr. Byrne. Por amor de Deus, Raymond, o que é que importa o que ela acha? Refila Mrs. Byrne, já a abrir a sua porta. Foi Dorothy o que escolhemos e é Dorothy que vai ser. Dou voltas ao nome na cabeça. Dorothy, muito bem, agora sou Dorothy. O estuque está lascado e a tinta do rebordo está a pelar. Mas as janelas estão tão limpas que brilham e o relvado encontra-se aparado e bem cuidado. De cada lado das escadas há um canteiro com crisântemos cor de ferrugem. Uma das tuas tarefas será varrer o alpendre, os degraus e o passeio, todos os dias, até começar a nevar. Faça chuva ou faça sol, diz Mrs. Byrne, enquanto a sigo para a porta. A pá e a vassoura estão dentro do armário da entrada, à esquerda. Vira-se para mim, e é por pouco que não vou contra ela. Estás a prestar atenção? Não gosto de me repetir. Sim, Mrs. Byrne. Trata-me por senhora. Isso basta. Sim, senhora. O pequeno átrio de entrada é pesado e escuro. Sombras criadas pelas cortinas de crochê brancas que adornam todas as janelas alongam-se em formas rendadas no chão. À esquerda, por uma porta entreaberta, vislumbro o papel de parede pontilhado de vermelho e a mesa de mogno, com cadeiras a condizer, de uma sala de jantar. Mrs. Byrne carrega num botão na parede e a luz do teto acende-se, ao mesmo tempo que Mr. Byrne entra, tendo já tirado a minha mala do porta-bagagens. Estás pronta? Pergunta-me ela. E abre em seguida uma porta à direita, que, para meu espanto, está cheia de gente.